estas circunstâncias, a medicina desenvolveu o vape, ou cigarro eletrónico, com o intuito de não ser tão prejudicial para a saúde como o cigarro tradicional. Após muitas pesquisas, descobriram que o vape tem componentes tóxicos e cancerígenos e pode ser mais poluente que o cigarro. Se fuma, quer continuar a fumar, mas pretende continuar com o pulmão limpo, ouça a apresentação do nosso novo produto. VPP, Vape Purificador Pulmonar. Foi desenvolvido com o intuito de melhorar a sua saúde e tornar o ato de fumar mais ecológico. Desenvolvido nas nossas fábricas localizadas em Portugal e pelos melhores profissionais na área da saúde e desinfecção, o VPP é um fino cilindro constituído por uma mistura comprimida de nicotina, detergente, sabão artesanal, amoníaco, Coca-Cola em pó, açafrão, bicarbonato de sódio, gengibre, lexívia e erva cidreira, borrifado com água benta. Pode ter diferentes sabores como limão, morango, pasta dentífrica, baunilha, hortelã, fofo de belas e algodão doce. Ou para quem quer ter experiências mais intensas e gosta de fantasiar, com o delicioso paladar do beijo de uma namorada que não tem mau hálito, das axilas da Virgem Maria, do couro cabeludo de Jesus Cristo, do paraíso, das virilhas de Adolf Hitler ou do suor de um operário da construção civil. Com resultados gratificantes, os maços de VPP normais ou light estão disponíveis nas papelarias, cafés e quiosques do seu bairro e o seu consumo é permitido a menores de idade. Sinta-se bem. VPP elimina tudo o que é patogénico e reinventa o ato de fumar. Tem insónias, dificuldades em adormecer, mas também em se levantar da cama? Se tem uma incapacidade crónica em sair da cama de manhã sem conseguir dormir nela durante toda a noite? Se não tem forças para ficar com sono nem para ficar acordado? Você pode ter um problema para o qual nós temos a solução. O nosso serviço permite que, em simultâneo, você fique com sono ao deitar e saia abruptamente da cama enquanto está a dormir. Conjugamos estímulos opostos para conseguir a coerência desejada. Como? Se quer adormecer, temos um colaborador ou uma colaboradora que vai à sua casa a uma hora combinada, senta-se junto à cama onde está deitado e lê a posologia de comprimidos ansiolíticos, sedativos ou hipnóticos. Ao mesmo tempo, quando você começa a fechar os olhos, um trombonista ou um tubista profissional inicia um solo com este instrumento de sopro, enquanto o que está a ler o empurra para fora da cama. Se for necessário usar recursos mais radicais, o nosso pacote premium inclui um banho quente, depois o nosso colaborador dá-lhe um chá de camomila, uma massagem de relaxamento, coloca a gravação de uma canção de embalar e transmite-lhe mensagens que incentivam o enfado ou a extenuação, enquanto o outro liga uma sirene de ambulância, um alarme, um despertador e uma rebarbadora. Você só tem de escolher, dormir ou ficar em vigília, sim ou não. Podemos incluir ainda simuladores de terremoto, pancadas na cabeça com perda de consciência, soporíferos, anestesia local, regional ou geral, choques elétricos ou estimulantes. Durma e acorde com energia. O nosso desempenho é responsável, elogiado e com preços muito apelativos. Não consegue deixar de estar espertinado e entorpecido. Se a sua indolência não lhe dá descanso, contacte-nos imediatamente. www.111222121.com. Conosco, tanto faz. Você é que decide. É uma pessoa que não sabe fazer nada. Um completo inútil e orgulha-se disso? Ótimo! Procuramos pessoas exatamente como você. Está na altura de mostrar a sua ausência de valor. Já foi jardineiro e causou um acidente de tráfego que acabou por matar as flores. Se andou a passear cães e sem querer fez explodir uma bilha de gás no restaurante. Se já trabalhou num escritório, confundiu a impressora com a máquina de café e entornou vinho sobre a chefe grávida. Se estava em casa a dormir e a sua mulher foi atropelada enquanto estava deitada ao seu lado, não se preocupe. Aqui, na agência, talvez. A sua falta de habilidade é uma vantagem. Somos a primeira e única agência de emprego especializada em encontrar gente que não tem aptidão para nada. O nosso lema é Desastres com Estilo. A nossa missão é simples. Encontrar um espaço no qual até quem não sabe pregar um prego consegue não ter êxito. Oferecemos colocação profissional com base nas suas desqualificações em lugares onde não é preciso. Testes de incompetência com resultados construtivos. Você não é uma nulidade. Apenas faz tudo mal. Podia ser pior. Treino prático para profissões que exigem mais vontade do que habilidade. Vai aprender a ter força e determinação para fazer tudo bem, mesmo sabendo que na prática isso nunca irá acontecer. Estágios em empresas com funcionários impacientes, sem sentido de humor e sem tolerância para a sua inépcia. A quem se destina? para todos aqueles que não conseguiram permanecer no emprego mais de 3 dias, para quem já se habituou à violência verbal do tipo "isto não é para ti, está fermo de merda", ou "nunca mais apareças aqui a bécula do camandro", ou foi expulso das instalações perseguido por colegas, irados, vociferando insultos e bradindo martelos e matracas. Quem quer uma nova oportunidade de fracassar num ofício qualquer, na nossa agência transformamos incerteza em probabilidade e cada probabilidade numa vaidosa decepção, porque toda a gente serve para alguma coisa, mesmo que seja para nada. Contacte-nos em www.talvezeusirvapraisso.com ou siga-nos em Instagram, @sirvapraisso. O nada não é um fim em si, apenas o pretexto de começo para um desfecho pior. Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, quando, quando we can share love divine. Please don't make me wait again. Você já foi traída? O seu cônjuge ou parceiro foi infiel? Mais do que uma vez! Chega de chorar à noite na cama enquanto ele está com a outra e perguntar: o que é que eu fiz de errado? Apresentamos a super cápsula anti-traição. A única solução milagrosa para você nunca mais ser surpreendida com mensagens suspeitas no telemóvel do seu companheiro, ou encontrá-lo com a sua irmã, ou a melhor amiga na cama, e ficar com o coração destroçado. As I sit and cry. É secreta, exclusiva, benzida pelo grande médio vidente mestre professor Zambo Babanado Fofana. Cada cápsula é feita com uma mistura ultra secreta de ingredientes 100% naturais e totalmente procedentes de experiências biotecnológicas inovadoras, para garantir que você perceba os sinais de infidelidade mesmo antes da pessoa a pensar em trair. Benefícios incríveis! Perceberá imediatamente quando o seu parceiro estiver a pensar noutra pessoa. Terá a capacidade de identificar mensagens secretas de amor nas redes sociais, mesmo que estas tenham sido apagadas. Terá alertas de deslealdade em tempo real no seu telemóvel. Apenas se instalar a aplicação da nossa empresa. Não precisa de GPS para saber onde está o infrator. A nossa fórmula garante que você sinta uma vibração nos mamilos quando ele estiver fisicamente com outra, até 780 km de distância! A miraculosa cápsula é administrada por via oral, tem efeito prolongado e deve ser ingerida por ambos os parceiros. Pode misturar no café, no leite, na sopa, no chá ou em sumos e aguardar pelos resultados. Atenção! Não use com bebidas alcoólicas ou ao fazer viagens românticas, pois pode causar reações emocionais inesperadas, como chorar no meio da rua ou dar sermões intermináveis em público. Oferta imperdível. Adquira já a sua embalagem de 30 cápsulas a pronto ou em 12 suaves prestações de 69,69€ e garanta a paz no seu relacionamento, controlando o companheiro. Compre agora e ganhe um sensor de olhares lúbricos, por mais discretos que possam ser. Não engana. Você merece viver sem dúvidas. Com a cápsula anti-traição, não haverá mágoas, nem fracassos. Os resultados foram testados e são garantidos. Ligue já! 1-001-1-001. A empresa não se responsabiliza por revelações embaraçosas, separações inesperadas ou crises existenciais geradas pelo uso do produto. And only you. Tell me when. Cansado da sua cara? Não suporta olhar para si? Os seus filhos odeiam-no e a sua mulher nunca gostou deles? Nem de si, nem dela? Farto de gastar porções do seu ordenado em cremes que deixam a pele perfeita, maravilhosa, como a nata galiza de um bebê? Continua descontente? Falta-lhe algo essencial? Precisa de um creme anti-juventude. Cada ruga é o troféu de uma vida passada. Para que ocultar o seu desencanto existencial? Until the break of dawn. Dance on, dance on. Frankenstein, you're never gone. As rugas têm vantagens. Para ser mais velho sugere ter mais experiência de vida, mais maturidade, mais sabedoria. Permite-lhe dizer o que lhe apetece. Ter prioridade nas filas de supermercado. Ter descontos nos transportes e nos espetáculos. Não é só a idade que conta. São também os franzidos na pele que mostram sinais de uma história que pode ser contada. Ninguém questiona alguém que exibe as marcas da idade. Aproveite os privilégios de parecer que está na terceira idade. Compre o nosso creme Wrinkle Rave Expertise Degenerator, que desnutre, desidrata e corrompe eficazmente a sua epiderme para ter uma aparência sedutoramente decrépita. E habilite-se já a ganhar um fim de semana na Amadora com tudo pago, exceto o alojamento e alimentação. Ter a pele lisa e jovem é para quem não tem tempo para uma vida estimulada pelo stress e desalento. Se estiver de férias na Ilha da Madeira, visite o Talho do Ruxo e traga para o continente umas suculentas costeletas de porco e salsichas para um bom churrasco em família. Se quiser mudar de sexo, a empresa de transportes Travel Express, com serviços completos de desmontagem e embalamento, desloca com segurança a sua genitália para qualquer ponto do país.